Essas são as aventuras da Fundação Rádio Difusora de Campanha. AM, YM, 224, 1.060 kHz, 5 mil watts. Onda Tropical, YG207, 62 metros, 4.775 kHz. Para todo o Brasil. Ouçam todos os domingos de 11 às 14 horas o programa Music Box com Gleison Barbosa e Wander Ruiz. Espera aí, Silas, você não disse tudo. Até o dia 31 de março você pode mandar sua cartinha para o programa Music Box, Rádio Congonhas, dizendo: eu quero ganhar um ovo de Páscoa do Music Box. E quais os nomes dos locutores do programa? Além do ovo de Páscoa, você vai concorrer a camisas do programa, caixas de bombom, pacotes de balas e muito mais. Você pode depositar sua cartinha nas seguintes urnas que estão espalhadas na cidade: na Rádio Congonhas, na Jaqueline Confecções, na Madeireira Lima e na Congonhas Móveis. Music Dance, ouçam e participem.